A paciência entornou. O governador Beto Richa parece ter perdido as estribeiras. Ele resolveu desafiar a ex-ministra e agora senadora Gleisi Hoffmann, sua adversária nas eleições deste ano para o governo do estado, que vem fazendo todo tipo de acusação à capacidade de gestão do seu governo. Disse o Beto Richa, são suas essas palavras: eu faço um desafio à senadora para que fale a verdade e vamos comparar com a situação do Rio Grande do Sul, que é governado por um líder petista, o governador Tarso Genro. Vamos comparar o Paraná com a situação de alguns estados do Nordeste. Ora, o que ele quer dizer? Que estados governados por petistas, mesmo que sejam inadimplentes, mesmo que estejam com as finanças nas cloacas, são muito bem tratados pelo governo federal. E que quando se trata de um estado governado por um tucano, onde uma ex-ministra petista, acompanhada de seu marido, também ministro, o ministro Paulo Bernardo, e de outros colegas, como o ministro Gilberto Carvalho, fazem um cerco para que o Paraná não receba recursos, com a esperança de que isso reduza a popularidade do governo Beto Richa e melhore as condições dela de se eleger governadora. Beto Richa diz que só o Paraná não recebeu ainda os seus recursos. Diz também que todas as questões levantadas pela Secretaria do Tesouro Nacional foram atendidas e que qualquer um pode consultar o secretário do Tesouro Nacional, que é Arno Augustin. Até o calque, que eram 46 pendências de governos anteriores, foram todas regularizadas. A própria presidente Dilma Rousseff confirmou para Beto Richa e determinou a Arno Augustin que liberasse os recursos do Paraná. Por que esses recursos não saem? Não há dúvida de que há um ingrediente político. E se há um ingrediente político, isto é odioso. Isto é algo que não se pode admitir. Que alguém, em nome da politicagem, em nome de seus anseios pessoais, procura derrotar o adversário, punindo, tratando mal, prejudicando o estado e o seu povo. É o que vem acontecendo. É o que diz o governador Beto Richa. E ele simplesmente desafia Gleisi Hoffmann para um debate público sobre esse assunto. Desafio está lançado. Agora, a palavra, a resposta é da ministra, ou ex-ministra, que, aliás, não passou pela Casa Civil e com a fama de boa gestora. Vamos lá, este é um bom debate, porque interessa a todos, interessa ao Paraná. Bom dia a todos.